como quem anda à procura de uma constante ilusão. Velho sonho em que persigo uma voz, um rosto amigo, perdido na multidão. Velho sonho em que persigo uma voz, um rosto amigo, perdido. Vou de loucura em loucura, que o próprio vento murmura promessas do bem ausente. Que estranha alma é minha, sozinha entre tanta e tanta gente. Que estranha alma minha, que se sente tão sozinha entre tanta e tanta gente. Vou de louco como quem anda à procura de uma alma fugidia. Olhos perdidos nos cegos, eu canto pedindo adeus para me encontrar qualquer dia.